son azul. Essa é dedicada pra todos os MC do Brasil que veio do sofrimento, rimando e exercendo a profissão perigo. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Quem é você que fala o que quer e se esconde igual a mulher por trás da caneta? Vai, Zé Bucinho, vai, da sombra, vai, então tomba. Seu mundo é o chão. Quem tem cu tem medo e treme. Mostra a cara, Mr. M. E vem pra ver como é bom poder chegar na alta cúpula e entrar sem pagar simpatia. Promessas vazias, caô, caô, nem vem, nem vem. Sofredor aqui tem censor. Não tem rei, não tem réu, pai do mel, bam, bam, bam. Quem age certo é que fala, é que pan. Andarilho, idoso, bom criminoso. Igual, depois da pavura, não tem cabuloso. Eu nunca quis, nem vou agradar todo mundo. E ripa tudo quanto é que se diz vagabundo. O rei dos reis foi traído na terra. Morrer como homem é o prêmio da guerra. Sem missão honrosa, sem massagem. A vida é louca, nego, nela eu tô de passar. Zum, zum, zum, zum, zum. Meu cérebro balançou, século 21. Revolução não é pra qualquer um, só quem é kamikaze leal, guerreiro de fé. Se o rap é o jogo, eu sou jogador nato. Errou, rap é uma guerra e eu sou gladiador. Pra jogar, pra lutar, pra matar, pra morrer sorrindo. Esmagando os vermes, quebrando e falindo os cassinos. Eu vou sair pra descolar um qualquer. Meu pivete já conta pra amanhã no café. Se o crime é uma doença, eu conheço a infecção. Nem por isso eu sou pá no pano de ninguém, João. Um por amor, dois por dinheiro, três pela África, quatro pros parceiros que estão na guerra sem medo de errar. Quem quiser falar, só Deus pode julgar. 10 cadeiras numa mesa de mármore, 10 negros em volta falando assim. Mil pra você, mil pra mim. O quê? Mil pra você, mil pra mim. Tem mais? Mil pra você, mil pra mim. E o meu? Mil pra você, mil pra mim. Doidão, tá firmão, tá feliz. No sapatinho, aí sim. Hey! Não vai deixar seu pivete ao léu na mão de um cara pálida de topete gel. Sensacional. Hey, hey, nego, aqui quem fala é o Vaps do momento, DJ Nel. Via satélite mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da lua. Ei, quebrada, eu vejo seus olhos tristes tentando ver a luz. Esse som é funk e a frase do dia é: as palavras nunca voltam vazias. Um por amor, dois pelo dinheiro, vida louca, capão de fé, sou guerreiro. Um por amor, dois pelo dinheiro, vida louca, capão de fé, sou guerreiro. E esses mana aí, de bombeta branca e vim, agitando a festa e chega no bolinho. Respeita doidão aí, não fala assim. Bolinho pra você, é família pra mim. Veja bem, escute a Natu, o espírito sou, o louco da zona sul. Eu vivo a reali, vou superar, a missão do sofredor é se adiantar. É quente, ah, é quente, quente, vale das virtudes, é nóis. Nós no pente, já era boyzão, cê sabe como é. O bagulho tá doido, cê tem o qualquer. Mãe, irmã, irmã e sobrinho. Se o dinheiro constar, eu não gasto sozinho. Ei, camarada, a cara é correr. A quebrada é sofrer, eu também, fazer o quê? Dinheiro no bolso, Deus no coração. Família unida, champanhe pros irmãos. Amor pela mãe, eu cumpro meus termos. Um coração puro, contra o mundo enfermo. Não há nada na vida que o amor não supere. O mundão desandou, ei, você não se entregue. Olha ao seu redor a expansão do terror. Apocalipse já que o profeta pregou. O ser trai por amor ao lucro. Dinheiro agora, sem dor nem escrúpulo. Ei, ouve o que a rima fala. Entre a compra e a venda, o pecado se está. Certo, tio, é o negrita na cena. Vida louca, família, já de Rosana é a arena. Fim do e Pedro veio o Robocop. De golpe é facinho, sumindo e no corpo. Zé Fovinho resista, tem coxinha na bota. Pode me acionar se tem QSJ. Rosana Bronx, lealdade primeiro. Um por amor, dois por dinheiro. Do lado as de 100, do outro as de 50. Fusão leste sul que tal? Representa em plena Mateu Bay de 900 era. Sentido zona sul, a rapa me espera. Aqui ninguém quer fama e diz que diz. 4 mil dólares já me faz feliz. Dinheiro, city, capital da Gozolândia. Malandro bom, não humilha e nem desanda. Liga o outro mano, o da 1100. Né pagano, no capão é o que mais tem. De áudio Citroën, já disse o Brau. O rolê pela fundão é fundamental. Quem é quem? Diz que diz, buchicho, não me faz feliz. Vida alheia, ora bola, minha cota eu quero e dólar. Na periferia tem uma par com disposição. Atrás do cifrão, só vai quem tem o dom. Jogue a moeda para ver no que vai dar. Coroa é negativo, a cara é comigo. Com ele lá em cima, eu não estou sozinho. Deus está trilhando, pode crer meu caminho. Vou que vou, vou pra decidir. Estou de pé, não vou cair. Mas que nada, eu vou fazer minha caminhada. Encontrar com os irmãos na quebrada. Satisfeito, sou sujeito, com respeito. Bato no peito, 7-1 furada que não compra ninguém. Corrompei a minha mente, aí nem vem. Sai fora, nem cola, demora. Um por amor, dois por dinheiro. Na selva é assim, e você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Na selva é assim, e você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Vida louca é só quem é bom guerreiro de fé. Muito amor, parceiro, liberdade e dinheiro. Quem é quem? Diz que diz, o xixo não me faz feliz. Vida linda, ora bola, minha cota eu quero e dólar. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você mata.